Bem, antes de começar mais um vídeo, eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal aqui embaixo, também deixarem seu curtir se vocês gostaram do vídeo, ou se não, também coloca descurtir, sei lá. E também para me mandar e-mails, pois eu pretendo fazer um quadro lendo e-mails aqui no canal. O endereço do canal é tristepoeta1997@gmail.com. Olá, caralho. Está no mais um podcast. Hoje é dia 15 de maio de 2019. Daqui a 2 dias, este bosta que vos fala aqui faz aniversário. Faz 22 anos. E menos um ano de vida. Menos um ano para minha morte. Bem, esse é o podcast 47. E eu fiquei um tempo, um longo e tenebroso inverno sem gravar, sem postar, porque eu não tava minimamente com vontade, sem clima nenhum pra fazer isso. Ainda não estou, pra dizer a verdade. Eu acho que depois de gravar esse vídeo, eu vou voltar a dar uma pausa e, sei lá, voltar daqui a 2 semanas. Isso, claro, se não acontecer alguma coisa extraordinária. E algumas coisas boas aconteceram aqui comigo. Por exemplo, o meu PC foi consertado. Voltaremos a editar os vídeos, os podcasts no editor de vídeos do computador. Vai ser algo bem mais fácil, porque eu ia editar no celular e ferrava tudo e ficava uma bosta. E no mais é isso. Bem, acho que eu vou falar aqui do assunto dessa semana, que por enquanto é a história lá do goleiro do Vasco, Sidão, né? É como vocês devem saber, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro, o Santos fez 3-0 no Vasco. Falando do jogo em si, eu assisti o segundo tempo, né? E, cara, o Santos mereceu ganhar, mereceu fazer até 4, 5, mas engraçado, o Vasco não jogou mal. Engraçado isso. Pra explicar o jogo, aquele jogo Santos e Vasco do último domingo, seria mais ou menos igual você jogando no nível avançado do FIFA. Você vai lá, se esforça, você tenta, você até que faz algumas coisas direito, mas não adianta, o teu adversário achou uma brecha, vai lá, faz um, dois, três. E foi mais ou menos isso que aconteceu. O time do Vasco é simplesmente horroroso. Horroroso. É talvez o pior time da história do Vasco. Sim, pra quem acompanha futebol, o Vasco é um dos clubes mais importantes do futebol brasileiro e, infelizmente, deixa eu levantar, eu tava deitado. Infelizmente, o Vasco tá se reduzindo a um meme. O Vasco virou um meme, pra dizer a verdade. Mas não era disso que eu ia falar do Sidão. No fim do jogo, como todo mundo sabe, o Sidão foi eleito pela audiência rotativa da TV Globo, da Globo Lixo, como o craque do jogo. Quando todo mundo sabe que ele não jogou nada, foi muito mal. Assim como é que quando a fase é ruim, nada ajuda, basicamente. E foi lá, recebeu o prêmio e, de certa forma, foi constrangedor porque ele sabe que não foi bem essas coisas. E até aí nada. Só que a partir daí, o que a gente presenciou foi um show de hipocrisia. Uma hipocrisia desgraçada. Porque as mesmas pessoas que ficavam falando, até com certa razão, que o Sidão era fraco, num... ele tinha muito pouca técnica como goleiro, essas coisas, que ele era limitado, enfim, até zoava, fazia meme do cara, velho. Quando o Vasco contratou o Sidão, ficava projeto segunda divisão a todo vapor, essas coisas. E depois que aconteceu isso aí, agora todo mundo tá querendo defender o cara. Eu Sidão, essas coisas. Somos todos Sidão. Ou seja, as mesmas pessoas que ficaram jogando pedra no cara, jogando Sidão, Sidão, aquilo, agora são os puritanos, nunca ofenderam o cara, nunca. Enfim, que me deixou com mais raiva que esses hipócritas aí ficaram entrando no, na página do Desimpedidos lá, porque no final do jogo o Desimpedidos fez uma postagem lá que, assim, eu queria ver a cara do Sidão depois de receber o prêmio, essas coisas. Aí todo mundo começaram a meter pau nos caras, sendo que até o fim daquele jogo todo mundo ficava rindo do que o Desimpedidos fazia. Ou seja, foi um show de hipocrisia, essas coisas. E ninguém quer saber que o Sidão, por exemplo, tinha passado por problemas como a morte da mãe, depressão, enfim, os caras. Cara. E foi uma hipocrisia do cara. Tudo certo que a Globo errou em entregar aquele prêmio nos critérios que essa eleição foi feita, etc, etc. Mas, cara, foi o povo que votou. Não tem essa não. Não foi o pessoal do Desimpedidos que votou. Foram os torcedores. Os torcedores, o povo, enfim. E esse prêmio da Globo é feito mais pra zoar mesmo, porque teve o jogo, acho que Brasil e República Tcheca, que votaram no jogador da República Tcheca, acho que o nome é Kudela, sei lá, é esse nome aí, e votaram só pro Galvão Bueno falar o nome do cara. Ou seja, o objetivo é totalmente na zoação. Só que depois do que aconteceu com o Sidão, o pessoal resolveu colocar a camisa não, colocar a batina de frade, essas coisas. Nunca ofendemos o cara, isso é injusto. Essas coisas, tudo bem, se fosse uma pessoa isenta, se fosse uma pessoa que não entendesse muito de futebol, dissesse isso foi covardia com o Sidão, tudo bem. Mas, cara, vindo de quem ficava zoando o cara toda a vida, essas coisas, cara, muita hipocrisia, muita hipocrisia. E, cara, hipócrita não vai plantar no meu terreno, não, cara. Não, pra mim, não tem espaço pra esse tipo de gente. Se tem uma coisa que eu detesto, cara, detesto a hipocrisia, cara, em diversas áreas. E E é isso aí. Sinceramente, a história do Sidão é realmente triste, é uma história cheia de percalços, mas as pessoas que saíram, algumas pessoas que saíram na defesa do cara, são oportunistas, aproveitadoras e hipócritas. Esse tipo de gente não vale a pena. Porque antes, essas mesmas pessoas pouco queriam saber se o Sidão tinha perdido a mãe, tinha tido depressão, essas coisas. E outra coisa, ficar zoando o cara porque, tipo, ele frangou no jogo, essas coisas, isso é bobagem. Tudo bem, vai lá, zoa essas coisas, mas não fica querendo bancar o puritaninho, essas coisas, se você faz isso. É porque é isso, porque aquilo. Não fica tentando bancar o Joel Pinheiro da Fonseca. Quem não conhece esse cara, dá uma gugada nesse bosta aí. Tem um vídeo que eu vou citar aqui nesse podcast pra fechar, pra arrematar. Eu acho que eu até vou deixar na descrição desse podcast. Vocês conhecem aquela moça, aquela guria que era atriz de televisão e que virou psicóloga? Então, eu acho que esqueci o nome dela, mas eu acho que eu vou lembrar. Ela fez um vídeo falando sobre o Nilmar, jogador, jogou no Corinthians, no Inter, no Santos, enfim. E que entrou, acho que em 2016 ou 17, sei lá, entrou em depressão, essas coisas, e a vida dele virou de cabeça para baixo. E basicamente nesse vídeo é discutido sobre o que leva. Sobre o que leva um jogador de futebol a chegar nesse estado, assim, como a cobrança, a fama, enfim. Algumas coisas. Ah, agora eu sei o nome dela, acho que é Cecília Dassi. Algumas coisas que ela fala eu não concordo, mas no mais o canal dela é muito legal, o trabalho que ela faz é muito legal na área da psicologia, e eu aconselho vocês a assistirem esse vídeo. E basicamente é isso, cara. Não adianta, hipócrita comigo não vai se criar, não tem essa, cara, não tem. E no mais é isso, e adeus.